Acabei de mandar para o futuro. Sim, eu sei. O senhor me mandou para o futuro, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro. Santo Deus. Às vezes, tudo que eu queria era ter o meu próprio DeLorean, viajar. Voar a qualquer lugar. Somos cães de aluguel, o mundo é mesmo cruel. Na cidade do pecado, entre o inferno e o céu. Então foda-se o futuro que alguém te prometeu. Mostra sua cicatriz e grita que o mundo é seu. É difícil entender, porque os melhores vão embora. Glória feita de sangue, saudade na memória. Me sinto soldado numa guerra particular. Escrevendo num capacete, nascido pra matar. Quem traiu vai pagar, quem tramou vai pagar. Homenagens que se foram são projéteis pelo ar. O século das armas mostra o karma dessa terra. De volta pro futuro, é só o que nos espera. No fim dos tempos, no fim dos dias, quando encontrar meus manos nas estrelas brilhantes em harmonia. No fim dos tempos, no fim dos dias, quando encontrar meus manos nas estrelas, estrelas. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando luz mesmo quando tudo em volta tá escuro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando a chave pra fugir da nossa prisão sem muro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando luz mesmo quando tudo em volta tá escuro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando a chave pra fugir da nossa prisão sem muro. À espera de um milagre, eu ouço as vozes do silêncio. Cânticos do silêncio mexendo em tudo que eu penso. No tempo de violência, essa tendência é uma certeza. A nova geração de assassinos por natureza. Até as últimas consequências, olhos de serpente. Tudo pelo dinheiro, mesma história de sempre. Ninguém é intocável, a morte pede carona. Fazer a coisa certa é difícil. Com a mente em coma, pagamento final. Rajada de parafal, hora do pesadelo. Pra muitos bons companheiros, qual o preço das vidas que caminham na estrada pra perdição? Sei que nenhum irmão morreu em vão. Mais tarde ter afim essa saudade, quando encontrar os caras lá longe, além da eternidade. Mais tarde ter afim essa saudade, quando encontrar os caras lá longe, lá longe. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando luz mesmo quando tudo em volta tá escuro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando a chave pra fugir da nossa prisão sem muro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando luz mesmo quando tudo em volta tá escuro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando a chave pra fugir da nossa prisão sem muro. De volta pro futuro, futuro. De volta pro futuro, futuro. De volta pro futuro, futuro. Tô procurando a saída pra fugir.